Palio Manso, da equipe Terrorista Saúde. Pra cima. Yeah. Palio Manso. Aqui tocamos na qualidade sem distorção. Equipado com o que há de mais moderno no mundo do som. A melhor montadora de som automotivo está aqui. Montadora Rafa Sound. There's oh so much that you deserve. Nothing to say, nothing to do, I'm nothing to give. Alô, Fernandinho, acione o Palio Manso, meu irmão. Tell me

interesseira. Só transaria, Anitta querendo sua traseira. Oi, GG, tu sabe que o nome dela é Kelly? Ela quer lhe roubar. Quantos seguidores você tem? Quer lhe ver pagando tudo pra ela. Onde você mora? Ô, interesseira, amiga. Você tem carro? Cega. Qual quer te faixa, danada? Qual é seu signo? É, transariano. Palio Manso, equipado com o que há de mais moderno no mundo do som. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Alô, DJ Fabinho do Máximo! Detona! Manda ver, desgraçado! Fumando e bebendo, bebendo e fumando, fumando e bebendo. Bebendo fumando, fumando e bebendo, bebendo fumando. Tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, tô muito louco de uísque, você me oferece bala. Fumando e bebendo, fumando, fumando e bebendo. É o Liguinho que tá mandando, anda, chama. É o Liguinho que tá mandando, anda, chama. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Brota com boca chuta, brota com boca chuta. Mais tarde tem ferro, hoje vai rolar suruba. Palio Manso. Só surubinha de leve, termina maluca. Acredita depois que fica, baixa a na rua. Surubinha de leve, termina maluca. Acredita depois que fica, baixa a na rua. Acredita depois que fica, acredita depois que fica. Acredita depois que fica, baixa a na rua. O ritmo do jogo é esse aqui, ó. Pega a visão, o ritmo do jogo é esse aqui, ó. Ele pica. Palio Manso. Só surubinha de leve, termina maluca. Acredita depois que fica, baixa a na rua. Montadora Rafa Sá. Surubinha de leve, termina maluca. Acredita depois que fica, baixa a na rua. Surubinha de leve, termina maluca. Acredita depois que fica, baixa a na rua. Acredita depois que fica, acredita depois que fica. Acredita depois que fica, baixa a na rua. O ritmo do jogo é esse aqui, ó. Pega a visão, o ritmo do jogo é esse aqui, ó. Ele pica. Só surubinha de leve, termina maluca.